passe pro Flamengo, joga essa mãozinha e bate na palminha. Torcida do Mengão, torcida do Mengão. E a galera do Corinthians, o líder do Brasileirão. Quem é do Maranhão, bota o mãozinho pra cima e bate, bate, bate, bate, bate. Agora, maninho. Depois que eu conheci o Mano, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Mel! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Os moleques da baixada tamo pop e pós. Moleque desviado, também Deus é por nós. Quem será contra nós? Danielson! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vocês, mais alto, mais forte, mais alto, mais forte. Virou! Muito balde, muito gelo, muito balde, muito gelo. É a galera bonde dos 13. Meu prefeito André Dourado. Esse é do pop sempre aqui. Pode crer, DJ Ellison. Fazer assim, ó. Eu tô passando nas cidades e a gente tá querendo sentir como é que é o clima da galera. Normalmente a gente grita assim, ó. Manda essa puta pra lá, né? Manda essa puta pra cá. Aí o prefeito Gilberto Braga tá aí no meio de vocês. Aí tinha um prefeito que queria disputar com ele, que disse assim, quando ele assumisse a prefeitura, que era outro, que ele não ia trazer mais aparelhagem aqui. Aí, primeira coisa, quem concorda com isso? E quem não concorda pode dar uma vaia pra esse cara aí que não quer trazer mais festa pra cá. Aí diz assim, ó. A gente não vai dizer puta, não. A gente vai dizer assim, ó. Manda esse pop pra cá. Manda esse pop pra cá. Manda esse pop pra cá. Manda esse pop pra cá. Então toma! Vocês! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E o super ousado, sou no pop e vamos nessa, vamos! Super ousado, sou na de alegria! Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce. Aí eu tenho um drone águia aqui que vai subir. Sobe, meu drone águia! Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota ele, João! 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce. Não, não, não, não, não. No doce não, aqui é no 14. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Hoje não tem desculpa, meio Jezinho. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Julião Santorini. Lançando mais uma do G3. Ô, novinha, eu quero te estiver contente, não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Em nome de Estado Rio, show! Alô, Melri! DJ Lohan, que tá tocando? Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Joga a mão pra cima, bate na palminha. E joga essa mãozinha lá em cima. E bate, bate na palminha. E bate na palminha. E bate na palminha. Palminha, palminha, palminha. Na palminha! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe muita bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Dá-lhe bicada! Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão. E a família Roda Cima também aí com a gente, maninho! Júnior Santorini é o Pop Live que comanda no Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai doidar. Pode e a galera, a planta vai doidar. Tira o pé, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, tô sentindo o fato da Rivaldo aqui na frente, meu irmão. Aí foi só na primeira, Jefferson. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. O meu filho, o tamanho, acima do normal. Tá todo mundo, todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Mel, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa no batidão. Pra ficar bonito eu quero ver todo mundo jogando essa mãozinha. Bate na palminha, bate na palminha na mão, bate na palminha na mão. Eu quero saber se tem alguém de Belém do Pará aqui com a gente, tem? Tem alguém do Paysandu aqui, tem? Tem alguém do Clube do Remo aqui, tem? Quem é de Luiz Domingues aí, bate na palminha. Ou quem gosta de estar nessa cidade maravilhosa, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora, palma, palma. Quem tá feliz? Bate na palminha na mão, porque hoje eu tô no pop. Hoje eu tô no pop. Hoje só quem tá no pop. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá, uma sentada daquela nervosa. Bora, senta, senta, senta, vai, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. E a Lorinha é muito boa! Vai! Vai! Vai! Alô, meu secretário Emilson! Primo Jafarra também, não falta aqui de jeito nenhum. Lourinho do coqueiro, neguinho do coqueiro, galera do coqueiro, curtindo com o foco, foco, foco. Um, dois, três, toma! Que mexe com a mente, de quem tá presente. Vai. Novinha saliente, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei. Mexe, mexe, mexe esse bumbum, tan, tan. Mexe, mexe. Vai, vai com o bumbum, tan, tan. Vem com o bumbum, tan, tan, tan. Vai, mexe o bumbum, tan, tan. Vem, desce.

O nome dessa equipe aqui daí, mas era aniversário hoje. A família sem noção da Sacramento aniversariando hoje. Eu vou dar um jeito de virar o águia pra vocês depois. E pode mandar aí o mascote de vocês pra ficar aqui em cima do águia com a gente. É o da Tasmânia. Ele fica aqui, depois ele vai tomar uma cerveja com vocês aí, viu? Porque ele é sem noção! Ele é sem noção! Ele é sem noção! 5, 4, sai do chão! Tu tá cá, tu tá cá. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá cá. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá cá. Tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Sacode, sacode, sacode, sacode! Se a canoa não virar, mas se a canoa não virar, o meu leolá, eu vou me embriagar! Perfeito, Gilberto Braga! Você! E ela tinha dado um beijo, havia dado um zaraé, e se a canoa não virar, e a família solta, solta! E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Obrigada! E faz o S! O S! O canoa! Eu fiz uma fogueira, esperando o meu amor, tomou conta do terreiro, e o neguinho endoidou. É madrugada, já chegou quem eu queria, foi a dar o só que da beleza. Meu parceiro Índio, também dos tripulantes, o Índio, ele veio especialmente pro show do Pop. Acho na areia, minha sereia, São João é um amor. Esse é o Super Pop Luiz Domingues, prefeito Gilberto Braga! Mais uma! Vai! Tá aí! Alô, Iago do Creu, alô, Vig, alô, Kenny. Olha o bolo da sem noção, olha a piscina! Senhoras e senhores, DJ Alisson, machucando o coração da gente hoje. E aí, maninho? Vamos lá, Juninho. Tem que rolar um pouquinho de tudo. E a galera que gosta da Marília Mendonça, bota a mãozinha pra cima. Olha como todo mundo se derrete. É luz da galera, é isso? Luz. E a galera botando a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. E a minha gordinha canta aqui no Pop. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você eu quero vai ouvir odiar, vocês cantando bem forte. Fala, Batista! No meio do seu lar, sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida, e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Chama. Eu vou resolver. Não quero. Só vocês cantando bem forte, bem alto. Você Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. Meu parceiro Gabriel Absoluto de aniversário hoje, amante, junto com a Sem Noção. Então toma! Para! Pegava violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Ellison. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Ai! Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando. Meu parceiro Lexinho Bazuca! Tava com saudade de ti, maninho. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei banho por você. A culpa de quem é? Deparação deu PT. Te vou aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. Muito gás, Juninho, tem que ter muito gás pra aguentar até 6 da manhã! Isso é Super Pop tocando tudo! Pra todos, do jeito que ele se consagrou! Vamos! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E o quê? E já pensou? Pode iniciar! O ar-condicionado no 15, a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. Cê tá esperando. E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você. E bora lançar nova do Safadão! Hoje tudo vai mudar hoje. Quem quer casar aí hoje? Que vai. Só tem uma coisa que é melhor do que casamento: é se viver solteiro. Vambora, maninho! Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: Sandrão do Macapá, tem alguém contra essa união aqui presente? Marca essa virada! E agora o cálice. Junto PF Catatau, eu olhei. Ah! E meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Eu só quero ouvir esse pau. Não vai fazer igual o Beto, meu irmão. Meu parceiro Chumas Oliveira vem com a gente. Deixa eu te... Sonhei que eu me casava hoje aqui. Cristiane, manda um beijo pra ti. Olha o patrão Jesus, passa a flor de escarreta, passa a flor. potência da batida do papai. John Hill. E treme tudo quando solta o bate. Não toca a coreia. John Hill. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cara. Vai descendo, jamaicano. Vai. Sobe. E a família solta. Desce o auge aí, meu irmão. Juninho por aqui com a gente. O Dieguinho dos Arrepiados. Sua primeira dama, Emanuela. Hoje é aniversário do Ivinho dos Arrepiados. Valeu, Rio Shows. Alô, meu amigo Edson Freitas. Hoje sai aquela benção. Desce. Sobe. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu. Tá. E pra ir com a gente, o nosso homológico safado que te fez. Matheus Felipe, o Carequinha também dos Danadinhos do Pop. E aí, Carequinha? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Ellison. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga minha. Cadê as nossas patroas? E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Só as patroas. Bota uma moda boa. Vamos curtir a noite, patroa. As erárias vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Olha, Diego! Olha, esporca da auge! Esquece ele, fica louca. Não me abandona, sacana. Louca. Deixa no batidão. Eu tenho uma música aqui e eu tenho certeza que a galera curte, a galera conhece. E quem sabe vai cantar bem forte também. Quer sentir aí, ó? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou e ela vai se... Pega gostosa e agora vem, faz ela se dó! Então joga o popô na piroca, então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca, então joga. Joga o popô na piroca, então essa joga, é a língua do então pipico, rapaz, olha aqui, ó, do pitico, ó. Olha a língua do pichico! Bora, já vai ganhar, muito escora, pô! O Valmir e a Michelle e a galera de Garota Pera também aqui no show do Pobre Juninho. O Neto Miranda da Toca do Leão e a vovozona Ana também no show do Pop Live. Nosso parceiro Marquinho, Coração de Leão. Ele tá pra onde, Nanjinho? Coração de Leão, tá de aniversário hoje. Alô, Marquinho! Parabéns, meu amigo Astro Sem Noção! E a piscina aqui do ladinho, Juninho da Sem Noção! Luiz Domingues tomada. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. A mí tú estás mirándolo. Sabe que tú puedes. Sabe que esa vela está buscando de mí. Un, dos, tres, vai. É o novo hit do verão. Pra geral que foi. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. E a família sem emoção é do pop. E vamos nessa dona Neuza, eternamente em nossos corações! Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver tudo mexer. Eu vou mandar o grave bater. Quero ver bumbum mexer. Eu, se fosse você, eu ia no bar e pegava uma Skol bem gelada e tomava só de uma vez, assim, meu irmão. Uma Skol bem gelada aí nos bares. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Alisson! Negócio é o seguinte: eu quero mostrar aqui as taças que nós ganhamos hoje. As taças Rose Bombons. Lá de Garota Bela, era meu amigo Júnior, taça nova. Agora o seguinte, eu queria somente duas ou três mulheres aqui no palco, agora o Jamaica não vai, somente duas ou três mulheres, para que a gente possa escolher uma e dar de presente essa linda taça que tem a foto linda do Landinho aqui, do Edson, do Juninho e do Tomix. Vai, vai. Vai, DJ Alisson, vai, vai, vai. Deixa ela se preparar, Alisson. Sobe! Sobe! Já tem uma aqui, te posiciona aí, por favor. Direção Balgo, já deixa uma branquinha. Parou, parou, parou. Não sobe mais ninguém. Não sobe mais ninguém. Não sobe mais ninguém. Hã? Hã? Hã? Não sobe mais ninguém, senão vira sem espaço. Bora, bora, bora, bora. Vou liberar a batida. Já que a branquinha não quer, sobe a morena então, vai. Ô, branquinha, por que você não quis? O namorado não deixou, foi? Pede a liberação pro Mortadela, que ele libera. Ah, então depois a gente dança uma música da saudade juntinho, tá bom? Então, meninas, tudo pronto aí? Lá vai o Alisson Schumer, libera pra vocês. Eu e meu baseado, zap zap, tocou uma pra forte e recusável. O uísque com uma box e um sexo pro lado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Você tá porra, vai caralho, senta porra, vai. Você tá o nosso maior, opa! Você tá porra, vai, toma. Posicione o da Tasmania, aqui bicho, aqui bicho, aqui bicho. Ei, rapaz. Vai ganhar um banho. Vai ganhar um banho. Vai ganhar um porra, vai. Senta porra, vai caralho. Senta porra, vai. Normalmente é o cara como tá desligado do show, vai. Vai, vai, vai. Caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Segue o baixo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai, olha o tamanho da língua dele. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar. Vou te dar minha, minha, minha, minha. Uma vez, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai. Tentando, tentando, jogando a bunda, tentando, tentando, tentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando. Será que já dá pra saber, Julinho? Vai quicando, vai cantando. Só das três aí, presta atenção. As três, presta atenção, as três. Eu vou contar de um até três. Aí vocês fazem o que passa assim que abre tudo. Tá bom? Vai, vai, vai. Fica atento aí. A morena tá aqui, tá. A loirinha tá aqui, tá. Então ruiva vem pra cá. Então pode se soltar. Não atrapalha. Um! Vai abrir, hein? Um, dois, três, já! Irmão, deixa a luz aqui. Eu não preciso nem dizer. O Tatasmanio olhou aí e falou no meu ouvido aqui, Juninho. É a morena daqui e é a lourdinha dali. Pode dar pra elas uma pra cada um. E essa do meio, jamaicano. Você dá um beijo nela aí, bem gostoso, um abraço. Aí o namorado dela te pega depois. Não, ela ganha um CD do pop, tá bom? Ele é só porque tínhamos duas. Não, vou fazer o seguinte, eu não gosto de passar vergonha. Me dá a minha, pronto. Me dá a minha taça. Dê pra ela, não desce não aí, não desce, não desce. Não desce não, toma. Toma, porque agora vocês vão perder o juízo! A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de bom que bonga. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando sai de bom que bonga. Vai na rapa de disque a Santinha, vai na rapa de TV na Santinha, se acabou a bebida Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Mostra dela, já tem até funcionário. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Geral, geral, geral, geral. Vai, vai, vai, vai, vai. Com a garrafa de música, Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Vai, vai, já acabou vai, a bebida, vai, Santinha. Garrafa de música, Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Vem, vem, vem. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Swing, swing, swing. Deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho que agora o bicho vai pegar, quer ver? Quem é que sabe canto? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Sai do jogo! Vai dar PT, vai dar. Bora trabalhar, moça dela! Levanta a mão, Salvador! Eu misturo PT e Luiz que pode caminhar pra ir pra cá. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. A fim de se envolver. Só tem 18 anos. O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca. A fim de se envolver. Só tem 18 anos. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Pra cima, pra cima, pra cima. Sai do show! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Levante as mãos, levante as mãos. Misturou tequila e Luiz que pode caminhar, vai em casa, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar PT. Te rasga, te rasga, te rasga, te rasga, te rasga, te rasga, te rasga aqui em cima, vai, vai, arrebenta, arrasa, vai. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo! Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.